E aí, pessoal, aqui é Paulo Fernando, apresentador do Ressaca Podcast, e eu ainda quero ser um hairband frontman. Aqui é o Neto, eu não curto metal. Aqui é o Marcel e pra mim isso não faz diferença. A gente tá começando aqui o nosso primeiro programa, nosso primeiro Ressaca Podcast, e nós vamos começar comentando sobre as vertentes do metal. E para começar, eu quero saber aqui quem é que sabe de onde é que veio o significado da palavra heavy metal. Isso é uma ótima questão. Na verdade, ninguém sabe, né, o que é o heavy metal, né? Quem dirá, eu vou saber de onde surgiu esse nome escroto. Não, mas tem uma história, cara, que ele era associado a treinamento militar, na indústria química também. Eles faziam referência ao metal pesado, eles ligavam, né, essa palavra às coisas que eles faziam lá, aos testes, às experiências. E também a palavra foi introduzida na música, primeiramente foi na música do Steppenwolf, né? Born to be Wild. Algum químico headbanger que inventou esse termo. Algum headbanger químico também, né? Cara, mas isso daí é lá pros idos dos anos 1900, bolinha, Guaraná com rolo. Certa vez eu vi uma mocinha cantora de uma banda aí dizendo também a história de uma siderúrgica que explodiu, né? Acho que na Conchinchina, mas... Mocinha igual a André Matos. Legenda. Eu já seria mais Fico Loureiro, não, Edu Falaschi. Mas no final das contas, o heavy metal surgiu ali pelos anos 60, por aí. E as primeiras bandas aí que se consideram defensoras dos estilos aí no início eram Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Mas daí que começaram a nascer as vertentes, né, pro início dos anos 70, com o New Breed of Heavy Metal. Seria esse mesmo nome? Seria New Wave of British Heavy Metal. Exatamente, né? Nova exatamente, onda, a nova onda do Heavy Metal. E o Heavy Metal, ele começou a perder espaço, né, para as músicas disco, né? Inclusive muitas bandas de hard rock, heavy metal, bandas de rock dos anos 60, anos 70, acabaram gravando músicas dance, como Rolling Stones, o Kiss, Saxon, entre outros, né? Mas com a vinda deste novo movimento, com essa renovação no heavy metal, quando surge Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, entre outras bandas muito boas, o cenário do heavy metal, ele começa a adquirir uma cara como se fosse o próprio rock and roll, né? Ele se torna um gênero próprio e acaba se subdividindo em vários gêneros, que é da onde vem as vertentes, black, death, thrash e daí por diante. Exatamente, essa new wave seria só a primeira, né, de uma série de ramificações do heavy metal que vem surgindo uma atrás da outra até hoje em dia, né? E uma boa parte dessas ramificações seria as ramificações de metal extremo, né? Que seria o black metal, o death metal. E é sobre algumas bandas desse estilo que a gente poderia falar um pouco agora. Alguém tem alguma referência positiva nesse tipo de estilo? Então, basicamente, cara, eu desprezo. Positivo ou não, eu acho que é uma vertente que tem a sua importância, né? E o interessante dessa vertente é que é um paradoxo, né? Um paradoxo, porque a maioria das bandas desse estilo tentam se manter no underground, né? Por exemplo, o black metal nunca houve uma banda que se destacou comercialmente, né? Talvez o black metal tenha se iniciado um pouco com o Black Sabbath, né? Nos primórdios do heavy metal. Foi a banda que fez um grande sucesso, mas que influenciou depois várias bandas que se mantiveram no underground, fazendo gravações independentes, né? Seria bandas que não foram feitas para se projetar no mercado, assim, de forma comercial. Né? Mas você fala isso do Black Sabbath, que é uma banda de heavy metal, na verdade, né? Eu, particularmente, não encontro ele nesse estilo. Mas aí você associa pelo fato do lado negro, né, que a banda apresenta, aquela ideia de anticristianismo e tudo mais, que essas bandas elas acabam forçando, né? Sim, é. No caso o Black Sabbath deu uma referência musical pro estilo, né? Mas a forma como eles viam essa questão de ser independente ou não é diferente das bandas que surgiram depois. O Black Sabbath não se preocupou em ser uma banda underground o tempo todo, né? Eles encararam o sucesso que eles tiveram de forma natural, né? Como qualquer outra banda de heavy metal. Acho que o Black Sabbath influenciou não tanto pela parte musical, mas sim pela temática, vestimenta e estilo, né, de banda. Sim, é verdade. É, o que na época era uma revolução, né? O que hoje nós chamamos de grotesco, Marilyn Manson, por exemplo, as atitudes dele, as coisas que o Ozzy fazia no palco naquela época, que hoje a fichinha era aberrações, né? Atitudes muito, muito à frente da época. As pessoas ainda não estavam preparadas para receber aquele estilo de... aquelas atitudes que eles apresentavam no palco. Não somente ele, mas também Alice Cooper e outras bandas, né? Pessoas nunca estarão preparadas para esse tipo de... As pessoas se chocam facilmente, cara. Puro teatro. Essas próprias bandas de thrash, black e todos esses adoradores do Tinoso, cara, a verdade é que grande parte deles é puro marketing. É, exatamente essa questão do choque, né? Eles têm esse ano de ser underground, é mantido por isso, né? Eles tratam de questões que nunca seriam aceitas na mídia, né? Mas por um lado eles sabem que vai ter um público fiel para aquelas pessoas que são exatamente os rebeldes da mídia, né? Ouvir só aquilo que é censurado, só aquilo que... É que, cara, isso daí dá dinheiro, mano. É, exatamente. Tem o público deles, né? Todo mundo tem. Mas todo mundo, cara, já quis ser rebelde, cara. Todo mundo já foi rebelde e eles encontram um público muito fiel mesmo. Agora tem gente que é assim pra vida toda, né? Tem muito cara de, sei lá, 40 anos aí que tá ouvindo. Rebelde de 40 anos é foda. É verdade, as pessoas são o sucesso daquele grupo musical Rebelde, né? Isso define muito bem a vertente, cara. É exatamente aí que nós estamos tentando chegar, né? Black Sabbath, Rebelde. O Rebelde, na verdade, é o ponto máximo onde o heavy metal poderia ir, né? É o ápice. É o ápice. Sábado no milênio. Dos nossos anos, dos nossos tempos, cara. Exatamente. Não somente eles, né? Com muitas outras bandas muito toscas que nós temos por aí. É, eu curto. O engraçado é que surgem vertentes numa velocidade maior do que surgem bandas, né? Por exemplo, com black metal começou a surgir algumas bandas no início dessa vertente e logo já começaram a inventar vários nomes, né? Tipo black symphonic metal, black blá blá blá metal. E ao mesmo tempo muitas vertentes se confundiam, né, como doom metal, que seria as músicas com um ritmo mais lento e tal, mas no final todas essas vertentes é aquela gritaria de sempre, e aquele som muito mal gravado, e que no fim é muito nome para pouca música diferente, né, na minha opinião. Mas na opinião de vocês, cara, confrontar sociedade ou se vestir daquele jeito maneiro, o que, que mais atrai? Mas atrai ela tinha que ser mesmo. É, a atração, não sinto atração nenhuma pra nenhum desses esquisitos, né? Até porque a música mas eu particularmente eu acho que o estilo de vestimenta deles atrai um público muito grande, cara. Porque as pessoas elas se identificam lá do... A grande verdade é que a maioria das pessoas que gritam abaixo ao sistema não entendem porcaria nenhuma do que estão falando, né? Se tivessem daquele jeito maneiro, mas... Não tem ideia do que elas estão gritando. Eles pegam a parte mais superficial do movimento, né? Enquanto que os verdadeiros cabeças do movimento se dizem aí como se estivesse espalhando uma nova filosofia e tudo mais, a gente vê aí dos fãs é que eles não praticam isso nem um pouco, né? Se preocupam mais, como você falou, com a vestimenta, com o jeito deles se comportarem no palco, né? Não na vida real, porque... Talvez o movimento se manifeste superficialmente porque é superficial o seu princípio básico, né? Acho que ele em si tem uma ideia superficial, imediatista para alcançar a mídia e ganhar dinheiro. E os fãs respondem da forma que corresponde a isso. É, o que nós vemos, por exemplo, Alice Cooper, que foi um dos caras que fizeram tantas monstruosidades no palco, que chocou tantas pessoas naquela época, ele é puro teatro, né? Tanto é que ele mantém até hoje. O cara, ele é, se não me engano, ele é pastor de uma igreja evangélica, ou ele é apenas convertido a ela, mas ele mantém o estilo dele até hoje, aquelas bizarrices, aqueles horror shows. E só que existem outras bandas que elas começaram com uma ideia de protestar contra o sistema, contra a religião e tudo mais, só que os seus seguidores, eles não mantêm essa visão, né? O que atrai mais é fazer parte daquela vertente, daquela panela, se dizer heavy, se dizer true, se dizer black. E aí a importância da vertente, ela acaba perdendo o respeito diante das pessoas que não a conhecem. Então, mas outra vertente do metal que chama bastante atenção é aquelas bandas de metal que tem que fazer um som mais trabalhado, ou com influência de música erudita, música clássica. É meio que um paradoxo, né? Que o metal foi feito mais pra... É, no início era aquele negócio de quanto mais barulho, melhor, né? Porque havia surgido essa parte de instrumentação elétrica, né? Guitarra elétrica e tudo mais. E os efeitos e tal, né, aquela coisa de Jimi Hendrix e tudo mais. E o metal surgiu mais ou menos nessa onda, né, de fazer um som cada vez mais ruidoso, mais barulhento e tal. Agora, como que surgiu essa influência da música erudita, realmente é um mistério, né? É, talvez o Blackmore já fazia alguma coisa nesse sentido, mas é mais com a influência pessoal dele que alguns músicos posteriores a ele levaram mais a sério, talvez, né? Talvez um exemplo bastante extremo aí seria o Yngwie Malmsteen, né? Que já, desde os primeiros álbuns, já tinha uma influência clara do barroco, né? Dos estilos eruditos, que às vezes até sobressaía ao heavy metal. Mas vocês acreditam que começou de uma forma sincera isso, ou de novo para alcançar público? Eu acho que seria mais pelo lado artístico, né, cara? Yngwie Malmsteen, Yes, o Blackmore, entre tantos outros, são caras eruditos, né? Eles sabem o que fazem, eles têm uma técnica, um conhecimento muito grande da música que eles apresentam. Eu acho que foi mesmo pelo lado artístico, cara. Até mesmo porque na época, quando surgiu o heavy metal progressivo, músicas longas, cara, como tem o Yes, o Emerson Lake & Palmer, entre outras, eu acho que deve ter sido um pouco cansativo, até mesmo o próprio Pink Floyd, cara. Eu acredito que não foi tão bem aceito, assim, uma coisa um pouco fora, as pessoas estavam acostumadas com uma outra coisa, né, uma coisa mais curta, e de repente vem algo tão trabalhado para uma juventude rebelde, né, que era o público-alvo do rock and roll. Cansativo e Pink Floyd são dois termos que combinam bastante, na minha opinião. É isso, cara, Pink Floyd é muito massa, né? É verdade. Pink Floyd sabe o que faz. Sabe. O que é esse Pink Floyd? Pink Floyd, cara, aquela banda. Aquele carequinha bem louco lá, que usava uns LSD aí. Quem não usava LSD, cara? Nossa, eu não usava, cara. Ou eu não lembro. Ai, esquecemos de muita coisa que fizemos nos anos 70. Praticamente tudo, ó. Já diria Steven Tyler. Mas esse lado da música erudita eu acho muito interessante, cara. Eu acho muito legal. Merece muito respeito, mesmo independente da banda ser boa ou não. Independente de eu curtir ou não, eu respeito muito pelo trabalho mesmo dos caras. Ainda mais hoje em dia, que vomitam qualquer coisa e jogam nos teus ouvidos. Entendeu? Hoje em dia a música, ela é muito pobre, meu. Quando o Beethoven vomita, todo mundo quer ouvir, né? Mas exatamente, esses compositores que começaram a mesclar a guitarra com música erudita, é inegável que eles eram ouvintes mesmo da música erudita. Não foi um lance de, bom, vou misturar uma coisa aqui que vai fazer sucesso e tal. Era uma coisa que eles ouviam. E é claro que hoje não existe uma expressão erudita tão grande quanto, né, nas épocas que não havia esses instrumentos elétricos. Então o cara cresce ouvindo a música erudita, mas por outro lado, que ele ouve todo dia nas rádios e tudo mais, com os amigos e tal, essa música moderna, do rock, do heavy metal, né? Então, eu acho que até foi uma coisa, desse ponto de vista, foi natural em alguns lugares, que essa cultura das pessoas conhecerem mais música erudita, deles passarem a... tiveram essa ideia de tocar na guitarra, uma instrumentação roqueira, né? Músicas com influência erudita. O heavy metal, o metal progressivo, ele tem muito disso, viu? Nós temos a banda O Angra, né? E, se não me engano, eles são todos formados em música, ou primeira formação? Alguns são, na verdade, né? Nem todos estudaram, sim, formalmente. Especialmente mas todos... o Fel Bittencourt e o André Matos, né? Os outros eu já não sei. Mas todos têm um conhecimento, né, teórico, mas sempre tiveram essa curiosidade, né, pelo jeito. Pelo menos para mim foi o primeiro contato com uma música mais erudita, no sentido de heavy metal, foi o Angra. Eu lembro que quando eu ouvia lá pros idos do primeiro colegial, oitava série, sei lá, eu sempre falava que era rock and roll com música clássica. E eu achei muito legal, cara. O primeiro álbum deles que eu ouvi foi o Angels Cry, que era uma coisa completamente diferente. Eu sempre ouvia Guns N' Roses, Nirvana, Aerosmith, que era um outro estilo de som, e nunca tive nenhum contato anterior com heavy metal até aquele momento. E eu achei muito legal, e depois eu continuei procurando bandas, mas são poucas bandas, até mesmo no meio do heavy metal, que tem uma influência, assim, uma mistura tão grande com músicas mais, posso dizer, não sei, culturais. De mais raízes. Exatamente. As músicas mais originais, um alguma coisa assim, folclórica. Às vezes, isso. O que acaba se tornando erudito, né? Exatamente. Não, pode não ter a ver com a influência de música clássica, mas é uma música erudita. Uma música erudita pelo conhecimento. Né? Pô, é uma erosão, né? Isso me lembra bem bandas que fazem heavy metal com influência de música folclórica, né? Uma banda que vem na minha cabeça agora é o Blind Guardian. Blind Guardian, muito boa. Na Europa isso se tornou muito comum, né? Até porque a cultura deles lá é muito forte e também sempre teve essa relação com a música, né? Essa cultura celta, eslava, viking, sempre teve uma expressão musical. E como o heavy metal é o estilo mais aberto a novas vertentes, né? Foi mais uma coisa que acabou sendo inevitável, né? Surgir bandas com essas temáticas. Praticamente tudo se encaixa no heavy metal, né, cara? Tudo. Uma banda erudita, então, que você... Aliás, folclórica, como você vinha dizendo, Rhapsody. É verdade, também. O Rhapsody mistura duas coisas que a gente acabou de falar, né? A influência erudita com essa influência folclórica, que no caso deles não é um folclore atual, né? Eles falam muito sobre essa cultura medieval, aquela coisa J.R.R. Tolkien, né? Eles têm influência de J.R. Tolkien? Tem. Sério? Eu pensei que era quem tem o Blind Guardian também. J.R. Tolkien. Cara. Mas o Rhapsody, ele mistura bem o barroco com medieval, né? Sim, muita música medieval, né? Muitos temas que eles usam. Eu vejo pelo menos uma influência acentuada de música medieval, né? Só que eles usam muito coro, né? Isso que acaba sendo um diferencial deles com relação a outras bandas de heavy metal. Eu acho um pouco enjoativo, mas tudo bem, a característica deles. É compreensível. Hoje é o Episode of Fire. Episode of Fire. Eu não consigo, cara, ouvir um CD inteiro deles. Não consigo mesmo. O Dawn of Victory é um CD interessante. Eu consigo ouvir, às vezes eu fico... Cara. É a mesma coisa de Dream Theater. Mas você ia falar o quê? Que você não consegue ver? Eu consigo sim, ouvir o CD inteiro. Eu fico inconsciente no meio dele, às vezes cochilo, mas consigo, cara. Com a lata que você como se fosse um filme, né? Aquele filme que você dorme no meio, eu também durmo. Somente Guns N' Roses eu consigo ouvir a discografia completa sem me enjoar, cara. Daí... discografia completa é meio complicado. Né? É, eu ouço de ponta a ponta todos os álbuns, cara. Imagina ouvir a discografia completa do Malmsteen, né? Uns 20 álbuns. É verdade. É, o Guns N' Roses parou o quê? No quarto, quinto álbum, meu. Então, uma coisa muito fácil, né? Perto disso, né, pelo menos. Mas essas bandas, elas acabam se tornando cansativas mesmo. Os caras, eles são muito experimentais, fazem músicas direto. Você vê em sites, a banda tal, que nem o Blind Guardian. Eu lembro quando eles lançaram uma música, acho que de 25 minutos, meia hora. Você, poxa vida, mano. O cara vai recitar o quê? A Bíblia no, na música toda? Porque é cansativo. É uma sinfonia, né? É, o Dream Theater também, eu acho legal, mas ele me satura por causa disso, cara. Mas isso é uma coisa que surgiu exatamente com o rock progressivo, né? Você vai ver as músicas do Yes. Tem muitas músicas aí de 20 e tantos minutos que hoje eu não ouvi nenhuma delas inteira. É, o punk rock, ele critica muito, né? A música erudita, o lado erudito da música, né? O heavy metal progressivo. Ah, mas o punk rock no ponto ele critica tudo, né? Mas é nesse sentido, cara. Eles fazem uma música de 2, 3 minutos e é uma música legal. Agora o cara, a versão do King Power, vai fazer uma música de meia hora, caramba, entendeu? É cansativo. Até mesmo porque varia muito do público, né, cara? Você tem que gostar de uma banda pra... Por exemplo, Dream Theater, você encontra fãs aos montes, meu. Eu particularmente não gosto da banda. É, Dream Theater é aquelas bandas que não tem uma pessoa que goste mais ou menos, né? Ou o cara é fanático pelo Dream Theater, ou ele fala que coisa chata. Né? É como acontece com os nossos mestres, Manowar, cara. Nossos igual mestre do Paulo. O Manowar até hoje, cara, eu só conheci caras que amam ou que odeiam. Não existe meio termo pra essa banda. Eu gosto de algumas músicas dele, cara. Então você ama, cara. Eu gosto de algumas músicas dele. Eu adoro o Manowar, cara. Ainda vou ao show deles. O Manowar faz umas músicas longas, mano. Principalmente ao vivo, acho que meio pra criticar o punk rock, né? É, pode ser aquela microfonia desgraçada, né, cara? É. Barulheira, meio ao final daquele último DVD, um DVD que eles lançaram ao vivo em 2005, com uma microfonia danada, cara, no final do show. É, microfonia é uma coisa punk também. É, então, aí, ó, um punk rock também, cara, tem essa uma fusão, né? Daqui a pouco vai surgir aí, o nome de mãe de nada, lá vai surgir o punk metal, se é que não existe. É, a verdade é que se o heavy metal não tivesse nascido, o punk rock também não teria nascido, cara. Então... Ou o contrário, né? Não, o heavy metal ele veio antes do punk rock. A controvérsia. Voltando à parte folclórica agora, a gente pode... O Angra, por exemplo, não tem só influência erudita, né? Tem bastante folclore, né? De música brasileira... Essa parte folclórica também vem junto com erudito, né? Até certo ponto, né? Meus compositores eruditos trabalham quase toda a sua obra. É uma espécie de tradução do folclore para uma linguagem informal, né? Como se eu estivesse contando uma história... folclórica de uma forma, com uma linguagem mais formalizada, mais cultural, mais rica de regras eruditas, né? Você for ouvir qualquer compositor erudito mais contemporâneo, mas um pouco mais moderno, assim, ele trabalha todo em cima do folclore, né? Um exemplo brasileiro, assim, seria o Villa-Lobos, por exemplo, seria uma coisa que tem muito a ver com esse lance do Angra, né? De explorar estilo eruditos de diversas regiões, estilo folclórico, né, de diversas regiões, misturar com a linguagem deles. Né? É, mas não tem nada a ver com o nosso problema. E o New Metal? O New Metal seria o hip hop do metal, né? Mas o que vocês acham? Quando começou, por exemplo, associam muito Rage Against, o Living Colors com... New Metal, aí já tem o New Metal no Linkin Park. O Metal já é classificado como mais industrial, né, mano? Sim, eles têm essa parte eletrônica, né? Tem as bandas de New Metal do tempo pra cá, tem um DJ e tudo mais, né? Agora nessa fase aí do Living Color, do Rage Against, eu já não sei exatamente como funcionava. Faint No More, acho que começou muito com a fusão New Metal. começou muito com a fusão do, com a introdução de influências de hip hop, né? No metal, no rock. Acho que foi uma das primeiras bandas, né, cara? Bom, até onde vai o meu conhecimento, o primeiro contato de rock and roll com o rap, o hip hop, foi com o Aerosmith e o Run DC, né? DMC, alguma coisa assim, o nome do grupo dos anos 80, que o Aerosmith era uma banda falida e eles estavam tentando voltar, e o Run DMC nem tinha contato com a banda, mas o produtor da banda chamou eles para gravar regravar, na verdade, aquela música Walk This Way junto com o Aerosmith. E acabou virando um sucesso, né? Eu sempre achei que essa música era mais recente. Não, essa música é antiga, cara. Ela foi regravada nos anos 80 junto com o Run DMC. E trouxe o Aerosmith de volta às paradas. O Run DMC não precisava nem disso, né? Porque na época eles eram um grupo muito famoso. Mas até onde eu sei, esse foi o primeiro contato do rock and roll com o hip hop e o rap, né? Voltando àquela parte do Faith No More, eles, até onde eu sei também, foi a primeira banda, né, que trouxe o hip hop mesmo, que realmente produziu trabalhos com influência de rock e hip hop. Aliás, é uma banda muito boa. Enxergou isso como realmente um estilo a ser trabalhado, né? Seriamente, né? As outras antes pareciam fazer mais experiências nesse sentido. Faith No More começou a realmente trabalhar nesse sentido mesmo, como uma influência séria na banda, né? Hip Hop e o Heavy Metal. Eles já traçaram essa mistura, né? Essa mixagem dos dois estilos como um estilo próprio da banda. Eu acho muito legal, cara, mas são poucas bandas que eu gosto, né, que fazem esse tipo de trabalho. Bandas New Metal também é uma outra coisa que me satura. Faith No More, Rage Against the Machine, Korn e um pouco de System of a Down e acabou. É uma vertente que surgiu já. Muitas bandas que têm essa ideia muito politizada, né? Você vê que cada vertente tem um estilo de letra que é diferente, né? Agora, no caso do New Metal, muitas bandas têm esse lance de show, comício, né? Tipo, Rage Against the Machine. O cara mais prega as posições políticas dele do que as ideias musicais, né? Rage Against the Machine é uma banda, aliás, foi, né? Uma banda muito política. Os integrantes, acho que nem todos os integrantes, não sei, mas o Zack de la Rocha, ele tinha uma posição política muito forte, uma ideia de protestar mesmo contra o sistema muito forte. A maioria das músicas deles, ou talvez todas, né, pelo menos até onde eu conheço, são todas músicas de protesto mesmo. Porque a maioria dos grupos que fizeram essa mixagem, eles encontraram um lado nisso, né, eles encontraram força nisso, no protesto. Acho que o próprio rap, né, que é uma música de protesto, o hip hop é uma música de protesto, pelo menos foi, né, não essa palhaçada que nós vemos hoje em dia, mas eles trouxeram a força do rock and roll com aquela cara de protesto do hip hop. Vocês acham que... Como é que você acha que funciona isso? Você acha que é válido? Você acha que os fãs entendem, assimilam bem as ideias deles, sabe? Cara, tem louco pra tudo, né? Que nem nós falamos do black metal, que foi um estilo que... Não só do black, né? Mas vamos falar de todos os estilos que nasceram baseado em protesto. As pessoas têm aqueles que respeitam, que admiram, que realmente pensam, por mais tosca que seja a ideia que a banda esteja tentando pregar, né? Eles realmente pensam igual a banda, eles seguem realmente, são seguidores daquele estilo, daquela banda, daquela letra, daquela ideia. Agora tem aquela galera que quer ser cool, né? Que quer estar na panela, que quer fazer a ruaça, que quer ser legal e tal. E acaba... Eu acho que esses daí fazem com que o estilo perca o respeito. E o pior, quando a banda, essas bandas com uma ideologia forte, temática de letra e tal, resolve fazer um som descontraído, né? Pecado nenhum, né? Mas aí os fãs... viram contra a banda. Não, você acha mas que tem razão você, pra isso? O que você chama de descontraído, cara? Não, o cara consegue, começa a fazer uma música falando de amor ou de tomar cerveja no bar. Aí todo mundo fala, mas por que ele não fala mais do Bush? Não fala mais do governo? Por que ele não fala mais disso? Ah, você já imaginou, por exemplo, o Marilyn Manson e gravar James Blunt, cara? Ah, mas ele gravou as músicas com um apelo romântico, né? Ele já gravou. Eu não sei, cara, mas... Em nome do pop... Não é a cara deles, mano. Entendeu? Marilyn Manson toca na MTV, a cara dele é feia demais. É, né? Não, eles têm um público, né, cara? Hoje em dia, o artista, ele é feito para um determinado público, né? Já tem a galera lá dele e quando ele começa a aparecer, os produtores pegam, vestem ele, botam uma cara, umas letras cabulosas e põem pra vender. Então, já é feito pro público. Nossa, agora, triste, se cara, ele agora começar... Então, agora... o artista é feito, é produzido, ele não produz. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que muita gente que estiver ouvindo isso daqui vai adorar, cara, por nós estarmos citando eles. O Los Hermanos. Começaram com Ana Júlia e depois eles acabaram indo para um lado completamente diferente, né? Eles começaram a fazer um trabalho mais autoral, uma coisa mais, digamos assim, erudita. Acho que a palavra é uma coisa forte mais demais. Cult, assim, exatamente. Né, cara? Aquela influência de bossa, de. É, porque de se jazz. Você vê aquela música, né, Júlio? Que não, acho que eu falei bosta, né, cara? Mas é que. Vocês sentiram também? Mas desde o início, foi um lance de. Eles terem, fizeram, pelo que eu pude. Eu tive a sensação, né, como a gente estava dizendo, de que no início eles fizeram um CD de rock mesmo. Só que, como a maioria de CDs de rock, tem uma música que é aquela mais baladinha, mais light e tal. E nessa tinha Ana Júlia, né? O trabalho eles fizeram muito sucesso com isso, porque era música de divulgação, que rolou o clipe. Mas a banda desde o início já tinha um lance mais de personalidade, né? Não era só Ana Júlia. Mas é lógico, eu concordo que depois mudou bastante, né? Hoje em dia eles têm um lance bem mais assim, mais light, com menos distorção e as músicas não são tão comerciais também como Ana Júlia. É, Ana Júlia é uma música extremamente comercial, tanto é que fez um Pedro um sucesso. Tocava no. Tudo um que hit, toca no, né? Faustão é uma porcaria, né? Faustão só faltava passar na segunda-feira pra tocar de novo Ana Júlia. Mas se não fosse por essa música, talvez eles não tivessem chegado onde eles chegaram, né? Pois é, isso que é irônico, né? Se eles tivessem desde o início tocado o tipo de som que eles fazem hoje, talvez a gente não teria nem conhecido essa banda, né? Exatamente, porque o público que ouviu, que realmente manteve a banda, ele não é, pelo menos pelo que dá pra se ver, não é o mesmo público que atura Ana Júlia, não, que busca isso. É um público que busca um outro estilo de música. E isso responde exatamente o que o Neto perguntou, cara. Muita gente pergunta, mas os caras não escreveram mais Ana Júlia. E não, os caras continuaram seguindo em frente com o estilo próprio deles, entendeu? Tanto é que eles subiram, né? A banda acabou, não acabou? Eles vão voltar a fazer um show aí, se eu não me engano, no mesmo local e data que o Radiohead. Ah, é? É. Eles irão abrir pro será Radiohead? Será o retorno, isso. Será o em bom português, pra todo mundo entender, eles vão abrir pro Radiohead, né? É, exatamente. Acho que foi isso que deu. Isso vai dar um sucesso, cara. Pensar de uma banda que abre o Radiohead. Pensar de uma banda que abre pra qualquer um. Banda cool, né? Os Loser, mano. Pô, mano. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro Ressaca Podcast. Nós gostaríamos de receber suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas através do ressacapodcast@gmail.com. Para nós podermos também estar melhorando o nosso trabalho aqui, né, juntamente com vocês. Só não conte com isso. procurando fazer uma fita mais comercial. Muito obrigado. Uma vertente mais genérica. Muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Valeu.